tenho que aprender a falar com Deus e deixar de lado tudo que eu penso ser. É preciso ter comunhão com Deus para que o óleo nunca falte sobre mim. Para falar com Deus, tenho que me abrir e rasgar meu coração inteiro aos seus pés e me fazer viver o tempo.